quando o sistema vier nos alienar. Os coquetéis molotovs preparados vão estar. Enfrentar a polícia é a solução. Subversivos preparados pra evolução. Quando o sistema vier nos alienar. Os coquetéis molotovs preparados vão estar. Enfrentar a polícia é a solução. Subversivos preparados pra evolução. Todos os meios de comunicação utilizados para manter o capitalismo foram melhor de um estado. Eles promovem a estagnação. Lavagem cerebral é a televisão. Futebol, novela, que merda. Que situação que é essa? O sistema é foda, o entretenimento é direcionado. Nunca vai mudar enquanto ficamos sentados a cada dia. Que a recompensa se assola. Nossa situação nunca muda e a deles melhora. É triste ver que a minoria fica com a renda de uma nação e a maioria fica somente a beira do aí. Eles ficando vigiando em qualquer lugar. Onde nos reunimos ou possamos você está. Mas na calada da noite a coisa é pior. Nos encontram na parede e vão batendo sem dó. Eles levam que nós temos, são eles os marginais. Otários fardados chamados policiais. Mas eles são mal treinados e não tem informação. Todo preto pra eles é tido como ladrão. Se você anda na madruga, você tem que saber. Quando olhar a luz vermelha, trate de correr. Se esconder dentro do mato para não morrer. Se vacilar, o próximo da lista pode ser você. Ah, sabe por quê? Lá vem eles de novo atrás da gente. Lá vem eles de novo atrás da gente. Lá vem eles de novo atrás da gente. Lá vem eles de novo atrás da gente. Mas eles estão a serviço para defender o Estado. Defender a burguesia e expulgar o proletariado. Se os policiais, filhos da puta, cabeça rouca, não sabem do seu direito, justiça aqui só existe pra quem é pobre ou preto. Estamos injuriados, não aguentamos mais a violência desses filhos da puta chamados policiais. Que era pra proteger, agora serve para espancar. Ainda bem que quando não me espanca, eles só fazem me roubar. Se me espanco, fico eu traumatizado. Mas se levo meu dinheiro, já estou acostumado. Se não souber me expressar, eu vou ser enquadrado. Aí, compadre, eu vou te dar um recado. Fique sempre esperto, olhe-se pra trás, tome muito cuidado. Não vacile, meu amigo, o sistema é isso. E se você confia neles, pode crer, tá fudido. Lá vem ele de novo atrás da gente. Lá vem ele de novo atrás da gente. Lá vem ele de novo atrás da gente. Lá vem ele de novo atrás da gente. Maria Mulete do sistema, guarda suja. Desgraçados, eu odeio vocês. Desgraçados, guarda suja. História. semelhante à família. A essa raça mista, nascendo do fruto do estupro e do desespero, que o homem branco passou a chamar de negro. Negro, negro, negro, foi o nome que eles deram ao fruto do desespero, trazido para a América e escravizado, e até hoje vive solto, mas é acorrentado. O homem branco é um jogador profissional, desde jogo de cartas marcadas, todas as probabilidades estão do seu lado, e sempre atira com nosso bola, se as que estão no fundo eu tô parado. Negociação, milhares de terras largadas sem nenhuma produção. Os camponeses revendiquem e pedem a expropriação daqueles que têm dinheiro e detêm os meios de produção. negociação. Negociação. Oh, oh, oh, negociação. Cê dizem que é ajudar o nosso povo, mas interesse é outro. Oportunismo, falsidade, isso me dá nojo. Milhares de terras largadas sem nenhuma produção. Os camponeses reivindicam e pedem a expropriação. Daqueles que têm dinheiro, detêm os meios de produção. Mas com o governo não tem trégua, nem se faz negociação. Milhares de terras largadas sem nenhuma produção. Os camponeses reivindicam e pedem a expropriação. Sem ter o que comer, enfrentando a repressão. Estado humilha o povo e espanca sem compaixão. Espanca, humilha o povo e ainda querem negociação. Uou, uou, uou. Milhares de terras largadas sem nenhuma produção. Os camponeses revendem que pedem a expropriação. Daqueles que têm dinheiro e detêm os meios de produção. Mas os governos não têm trégua, nem se faz negociação. Milhares de terras largadas sem nenhuma produção. Os camponeses revendem que pedem a expropriação. Daqueles que têm dinheiro e detêm os meios de produção. Mas com o governo não tem trégua, nem se faz negociação. Suas leis, seus estatutos, tudo defende seus interesses e seus dogmas. Mas só quem tem dinheiro escapa. Já se passaram 500 anos e ainda dói as punhaladas. A violência no campo prossegue, a violência direcionada. A resistência, a persistência, tira o sangue e muita bala. Alguns cometeram o erro de querer negociar. Se negociarmos com o Estado, nada vai adiantar. O contrato deles é assim, eles não botam pra perder. Você vai ter que produzir pro mercado capitalista, só faz nos fuder. Além de ter os meios de produção, manipula as informações, ignora a reputação.